Retrato do meu pai em cima da TV, dá o clima, me inspira pra escrever. É o guia que auxilia, tempera a escrita, deixa clara minha fala, a alma medita. Palmas, palmas, quanto mais palmas melhor, pra atrair o que é bom, espantar o pior. Palmas das mãos calejadas pelas enxadas, palmas das mães torturadas nas madrugadas. Seus filhos se foram, beberam, se excederam, morreram, alegraram o opressor. Noites de choro e dor, sem curso superior, diploma de doutor. Quem se omitiu, fez que não viu, também é mentor. O rap constata, delata, dedo na ferida. Trilha sonora, senhora, eu canto sua vida. Muita gente ouve, simplesmente não entende. Muita gente canta, se atrapalha, se rende. No banquete da fartura, quem fatura se reúne. Acima da lei, já sei, sem lei, crime impune. E evoluem, nos excluem, destruindo a terra. Discursos bem bolados, senhores da guerra. Sempre em frente, no repente, consciente, guerreiro. Na selva tem de tudo, quase sempre por dinheiro. Quem tem preço, eles compram, pagam sorrindo. Quem tem valor diante do caô, segue resistindo. Há várias investidas, não terá seu nome em avenidas. Talvez não veja o sonho realizado. De tijolo em tijolo se constrói sobrado. Gosto amargo da derrota, o choro na vitória. Glória, glória, mesmo na mais difícil hora. Vê se não decora, aprenda a ser de verdade. Palmas pra quem calça as sandálias da humildade. Jamais dá contramão do bem da humanidade. Pra quem vive na labuta com amor, de cabeça erguida, seja como e quando for, faz de combustível seu próprio sangue e suor. Pra quem vive na labuta com amor, de cabeça erguida, seja como e quando for, faz de combustível seu próprio sangue e suor. Quanto mais palmas, melhor. Pensamento longe, dentro do ritmo, o povo no poder. É legítimo, minoria controlando a maioria, contradição. Cortina de fumaça atrapalha a visão. Nos transmite via olerite a falsa impressão. Que a saída é só estar na tropa da ambição. As mãos calejadas sofrem de várias maneiras. Levadas ao rosto refletem vidas inteiras. No aeroporto só conforto, detector de metais. Na cadeia é picado tudo que a visita traz. Assim já se vai a democracia. Milton Santos já dizia, Lélia Gonzalez sabia. Capitalismo gigante dos pés de barro. Calçador maior dos problemas que eu narro. Pra todo grande centro, enorme periferia, todo rebelde sofre atentados contra a rebeldia. Daí a importância de manter-se fiel à cartilha. Indica e ilumina longe qual farol de milha. Evita o naufrágio do discurso apresentado. Pode salvar vidas, livra do fundo do lago. Música, literatura, cura pela autoestima. Sintonia, alto teor, valor na rima. Venha se alistar, contribuir com esse QG, pode crer. Vai ter custo de alta patente pra você. O aprendizado do passado na construção do presente. Ingrediente indispensável pra seguir em frente. De mãos dadas somos elos fortes da corrente. Mentes conscientes, mentores, motores potentes. Sabedoria criou, faça por amor. Amplifica por favor, onde você for. Fazer acontecer é declaração de fé. Do céu só cai chuva quando a nuvem negra quer. Pra quem vive na labuta com amor, de cabeça erguida, seja como e quando for, faz de combustível seu próprio sangue e suor. Pra quem vive na labuta com amor, cabeça erguida, seja como e quando for, faz de combustível seu próprio sangue e suor. Pra quem vive na labuta com amor, de cabeça erguida, seja como e quando for, faz de combustível seu próprio sangue e suor. Pra quem vive na labuta com amor, de cabeça erguida, seja como e quando for, faz de combustível seu próprio sangue e suor. Quanto mais palmas, melhor.